Queremos passar o próximo fim de semana na praia. Tomara que faça sol e não chova. Ela anda de metro sozinha à noite. É melhor que o senhor vá com ela. Eu vou viajar pelo interior de Portugal. Então, é preciso que o senhor saiba falar português. Olha, meu amor, fiz este gorro para ti. Desejo tanto que te fique bem. Se vai à Serra da Estrela em janeiro, é provável que sinta frio. Meninos, eu não me importo que vocês não vejam o filme, mas quero que leiam o romance.